No início foi um pouco complicado por causa da adaptação inicial, mas recomendo a todos virem cá, porque apesar de ser um meio pequeno, nós somos um meio acolhedor e esses anos têm sido muito bons e espetaculares, e a minha vida académica cá tem sido mesmo muito bem vivida e levo muitas recordações daqui, só desses 2 anos pelo menos que eu já passei. E dos novos alunos que ingressaram este ano cá, também sentes que eles sentem isso? Eu penso que sim, muitos deles estavam com uma ideia muito diferente daquilo que é o Oliver do Hospital e a Escola de Ciências e Gestão do Oliver do Hospital, mas nós, como doutores do segundo ano e alunos já cá há alguns anos, nós conseguimos integrar muito bem e penso que eles neste momento estão com uma ideia diferente e uma ideia boa de o que é realmente a Estegó.